base B, Fátima, no Índia, no ponto de espera 1895 com 1020 na Juiz, uma boa viagem, no 192. DAS 3486, rodando em equipe de solo, põe 09 da Gol, passando da guarda, inicio 3, chance back. Após o gol, está autorizado, 3486. Portugal 024 Red Copy. Qual é o da Portugal 024? Felício Lima, Papá, Papatango, Flight Level 310. Via Brazil 10. Departure from one away on 10 after departure, left turn, full car departure, Zipar transition, Quack 54, 65, Salvador, approach frequency 120, decimal 80. Felício Lima, Papa, Papa Tango, Initial Climb Level 310, after departure runway 10, left turn to Puka departure, intercepting Zipar, Squawk 5465 and approach frequency 120.80, Portugal 024. Portugal 024, respect, correct, comment, ready for pushback setup, gate 11. I call you when ready for push and we get 11, Portugal 024. Taxi 3486, Maceió, 1310 com 149 a bordo. Quatro, oito, meia, à direita, Índia. Ponto de espera, 1895-620, boa viagem. 620, 1895, um bom dia, 3486. 92, decolar 202, chame o controle, 120, decimal 8, por favor. Chamaremos, um bom dia pra vocês. Controle Salvador, bom dia, Gol 1992. Gol 1992, 466, aguarde contato radar. Ative agora, contato radar. Ative. Poder abreviar a nossa navegação, solicitando aí em coordenação com o Recife, um ponto aí mais próximo de Recife, agradeceríamos. Agora sim, contato radar, cruzando 2.400 pés, subir mantenha nível de voo 370, aguarde coordenação com o centro Recife. Aguardaremos. 3486. Gol 1192, autorizado, Romeu Fox 018. Oh, muito obrigado, Romeu Fox 018, direto agora, Gol 1192. Quatro, oito, meia, decolar 206, chame o controle, 1208. 1208, grato, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3486. TAM 3486, bom dia, contato radar, subiu para nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via PUCA, TAM 3486. Controle, há possibilidade de voar na frente de paro, 3486? Ah, 3486, aguarde a coordenação. Gente, grato. 3486, autorizado Zipar. Zipar na proa, muito grato, tá 3486. Voo 1192, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 2085, alternando 2545 no 192, no Moa, bom dia. Bom dia. Dan 3486, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 2545, Dan 3486, grato, bom dia. Bom dia. Vertical 024. Ready to push? Negative, sir. We have a problem that three passengers didn't appear, so we are taking your luggage out. Until what time do we have our flight plan current? Your flight plan is valid until 0535. 0535, thank you. Comodoro, Altan 3816, tá bom, aqui na escuta. Vai atingir os 150. Altan 3816, senhor, minha indicação, vou direto do Duna, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, reposta estabilizado. Positivo Duna, 2000 pés, chama estabilizado. 3816. Bom dia, voo 1173, informação Charlie, autorização Guarulhos. Voo 1173 para Guarulhos, prepare a subida da EL, um minuto para o passo. Da EL, aguarda a conta, 1173. Pronto, cópia, 973. Utilizado Guarulhos, nível de voo 360, via peso 10. Decola da 10, curva direita no perfil da EL, Leda, ótima. 5505, transponder 120, decimal 80, com trânsito. 360, autorizada, peso 10, decola da 10, curva direita da EL, Leda, ótima. 5505, transponder, confirma o controle? 1208. Charlie 024, stand 11, we are ready for push and start. Prepare for push and start, call for taxi. Airport Charlie 024. Prepare for push and start, call for taxi, Airport Charlie 024. Salvador, bom dia, tá 3520, informação Delta para cópia Aracaju, quanto possível? Tá 3520 para Aracaju, prepare a PUC, guarda no quarto. Positivo, na escuta. Papa Tango, acho que Zulu Alfa chamou também a sola? Eu 4217, número 2 para cópia, prepare a Dael para Campinas. No nível 3-4-0. Localizador com a pista lista, tá 3-8-9-6. Tá 3-8-9-6, chame a torre 1-1-8-9-5. Obrigado, boa noite. Tucano 3896, bom dia, na escuta. Positivo, passando o Índia Serra agora. 3896, autorizado pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 9 nós, ajuste na 020. Autorizado pouso na 03816. Zero, na escuta? Na escuta. Trabalho? Ah, Aracaju, 190 autorizado. Decola da 190, curva esquerda, no perfil da subida Conde. A subida será Conde. Após, direto Aracaju. 05-02-74, transponder. 120, decimal 80, controle. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 190, curva esquerda, saída Conde, após direto Aracaju. 0274, transponder, 208, controle, 3520. 3520, correto, chame pronto. Remoto 92, pushback também. Camarada, obrigado. Salvador Gol 9-7319, puxa acionamento. No 173, portão 9, aguarde para o puxo. A aeronave da Portugal já vai iniciar o parque. Gente, aguardando o 973. 0024, contact. Airport 0024, clear attack by April 1, taxiway India, on road point, call tower, 118.95, altimeter 71020, have a good flight. Okay, taxi from gate 11 to India, and link point to runway 10 to tower 1895, Portugal 024, obrigado. No 173, Codrink pede solo após o Airbus da Portugal passar retaguarda, iniciando 9, cheque do taxi. Gente, após a passagem de Portugal, está autorizado o fecho de estacionamento no CFP. Azul 42-17, pronto para cópia. Pronto, 42-17. 42-17, Campinas, autorizado 340, via Pesuru 10. Até por base, após o Pesuru 16 e conforme. Decola da 10, curva à direita, no perfil da El Lida Mótima. 5512 é o transponder. 120, decimal 80, controle. Correto, chame pronto. Posição 10. Boa noite, nós três. 3816, livrou. 3816, tá? Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette. Pronto 3, 520 na remota 12 para pushback acionamento, está pronto. Número 2, acessou, guarde 3520. Guardando a sua escuta, número 2, senhor. Aproximando a Juliette, o TAN 3602. Seu 3-2 no meio, mantém antes da Juliette. Revista o portão 8, aeronave de algum setor sul do faixa, já vai iniciar o TAC. Mantendo a Juliette, vai dar portão 8, após o gol, tá? 3602. Para o Maximono 73186 a bordo, autonomia 4 horas e 10 minutos, Oceano Galeão. TAC autorizado, Pátio Índia, Ponte Pera, 1895, ajuste na 020, boa viagem, 1173. Gente, autorizado via Pátio Índia, essa Ponte Pera, 1895 a torre, 1020, ajuste com 1173, bom dia. TAC 3896, observe TAC da aeronave da Gol, após a passagem do mesmo ingresso a Juliette até o 8. Faz a passagem do Gol, vai prosseguir via Juliette, da posição 8, tá? 3896. Takeoff runway 10, wind 170 degrees, 1 knot, airport go 024. Takeoff runway 10, Portugal 024. 1173, boa, um dia, quanto tempo de espera? Bom dia, mas não tem muito espera, 1173. Autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, bom, 963. Número 2 no setor, 4217, aguarde. Aguarde, 4217. TAN 3520, autorizado para o estiver de treinamento, chame para o TAC. Livre, push 3520. Olá, Departure, 0024, boa noite. landing Fatal 310, testing now 2,500. É Porto de Alves, Vila de Sol, boa noite, Breda Santa, Impact Class Level 310, Buca de Pátria. Cai entre Class 310, Buca de Pátria, Porto de Alves, Vila de livre decolagem de São 0, vento 180 graus, 129. Sente autorizado decolagem de São 0, 1973. Decolado 46, controle 208. 208, Bono 173. Bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, voe direto Leda. 360, Leda, 1973. Para o táxi com 131 no POB, alterna Recife com 2 e 10. Táxi autorizado, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 9020, uma boa viagem, na 3520. Pátio Índia, ponto de espera 1895 com 1020, obrigado, boa noite. Caso 4217, com a gente pedir escola pode querer na viração de Brasília, aguarde. Recife, chame táxi. É Portugal, Zero Two Four, call Recife Center, 126.85, it's a neighbor 125.45. 185, Janeiro 12545, pode ser o zero do foro, né? Salvador, bom dia, San 3520, monta espera no zero, pronto. San 3520, autorizado a alinhar, 84, estou no zero, o vento 180 graus, 109. A linha decola no zero, San 3520. Para táxi, eu acho 4217, 107 a bordo, 3,56. Passo a perna Campinho. Centro 217, táxi autorizado, parte 1 no Índia. No ponto de espera, torre 1895, ajuste no 020, uma boa viagem. Passo 1 no Índia, no 020, 1895, azul 4217. Papatango, Oscar, Zulu, Alfa, Siona, identificação, voe na proa de mar e para interceptar a chegada a mar e reporte para a descida. Papatango, Oscar, Zulu, Alfa, desça para 4 mil pés. O ajuste no 020. Decodão 52, controle, Lino 208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3520. TAM 3520, contato radar sua para a mesa de voo 190, voo direto Conde. Direto Conde, 190, nível TAM 3520. Rodando norte, azul 4217, está pronto para ficar. 4217, autorizado linha de decolar, pista no zero, vento 170 graus, 129. A linha já cala, azul 4217. 3325, alterne 1251. 3325, 1251, 173, bom dia. Bom dia. prosseguir? Afirmativo. Decolador 56, controle no 208.